sabe o que é a hora zero? A hora zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa, que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18, aos sábados, aqui na sua Antena Web. Antena Web dá-te música. Ai, consta, meu bem, ai, consta, que a banda sal quer dizer infelicidade. Música. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vem morrer. Mulata. E mais música. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Antena Web. Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de lés a lés. Na voz de Diamantino Teixeira. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à emissão 1 do Portugal de Lés a Lés, que a partir de hoje lhe vai fazer companhia aqui mesmo na sua rádio Antena Web. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Um muito obrigado à preferência que vai dando à Antena Web. Vamos longe para fazer muitos e bons amigos. A partir de hoje e todas as quartas-feiras, eu e você vamos percorrer Portugal de lés a lés. Nestes cerca de 120 minutos eu conto com a sua companhia e, é claro, quero proporcionar-lhe também uma boa companhia nesta noite de quarta-feira, ou antes, nestas noites de quartas-feiras. Os primeiros sons desta emissão de hoje para as tunas musicais e vamos abrir com a estudantina universitária de Lisboa, Olha o Verdinho. Vamos então brindar estas emissões com um verdinho, bem fresquinho de preferência. Não, você se não pode beber, já sabe, não beba. Vamos então a isso, estudantina universitária de Lisboa, e o tema Olha o Verdinho. Thank you. Os primeiros sons desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, emissão 1 para este dia de quarta-feira, 2 de fevereiro, ano de 2011. Os primeiros sons dizia para as tunas musicais, tuna musical de Lisboa, olha o Verdinho, e a tuna musical de Coimbra, Traçadinho. Pois bem, nada melhor do que, depois de beber uns copos, por que não cantar uma serenata? Nesta emissão 1 do Portugal de Les Les, já bebemos uns copos, incluindo uns traçadinhos. Já fizemos uma serenata ao luar, mas bom, não ficamos por aqui. Desenganem-se aqueles de que pensam que só eles é que tocam e cantam bem. Nada disso. Elas também tocam e também cantam. E de que maneira? A tuna feminina, as mondeguinas, está cá para nos mostrar isso mesmo. Tinta Verde é o tema que vamos ouvir já de seguida. Primeiros minutos desta emissão 1 do Portugal de Les Les, referente a este dia de quarta-feira, 2 de fevereiro, ano de 2011, a cargo das tunas universitárias. Estivemos assim com a tuna universitária de Lisboa, ainda de Coimbra, e também as mondeguinas. Vamos seguindo com a música tradicional portuguesa, aliás, música portuguesa essa que será mesmo a única em destaque nestas emissões do Portugal de Les Les que hoje começam e que lhe vão fazer companhia todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas, com a apresentação, a seleção musical e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Vamos ficar, como lhe disse, com a música tradicional portuguesa para ouvir já de seguida. Raízes com Tia e Sobrinho, dueto dos Secos, ainda Colheita Alegre, Brigada Vitor Jara e também a voz de Nádia. Eu conto consigo até bem perto das 23 horas, aqui na sua Antena Web. Deus Nosso Senhor nos dê, eu venho a visitar, como está vossa mazé. Vejo que está de saúde, na própria cara se vê. E obrigado, meu sobrinho, bem vejo como está. Gira para cá, para dentro, bem breve voltarás para trás. Parece que vem bem leve, pois pesado não irás. Há muito tempo eu queria vir a ti a visitar, não tinha que lhe mártir recém-nascido, já lhes agora trazia. Tenho os criados no campo, o país a semear. Quando tiver boa espiga, para quando for cortar, terei um punhado dele para ajudar-nos a criar. Não esteja então, minha tia, os pitos nascem primeiro, se os quiser bem gordo. Zangada, a um sobrinho que é pobre, mandar embora sem nada, nem lhe dá 500 reais para a ajuda da jornada. Vai-te embora, meu sobrinho, faz visitas aos parentes, com as coisas que eu te der, não há de quebrar os dentes. Para os que são comedor, devemos ser indiferentes. Adeusinho, minha tia. Nunca desce tal jornada, já por cá não volto mais, sem que esteja amortalhada. Viverei como puder, sem lhe pedir mais nada. Vai com Deus, ó meu sobrinho, tu campanhas meu herdeiro. Quando for a minha morte, só conto bens e dinheiro. Não quero dar o que tenho, sem me governar primeiro. Thank you. chama saudade. Eu sustento mãe e filha, ai mãe e filha. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Meu sol valentino,

me deito no chão, me deito no chão. Quando tu vens à noitinha com teu vestido vermelho, apertado na cintinha, muito acima do joelho, esse teu decote aberto mostra uns seios perfeitos. Tudo que vestes dá certo, teu corpo não tem defeito. Tem cautela com os rapazes que o querem estragar. Olha que eles são capazes de tudo para o apanhar. Menina, do vestido vermelho, provocas novos e velhos quando vais passear. Cachota, a vida não é um jogo, andas a brincar com o fogo, um dia vais te queimar. Quando os homens te assobiam, nem podes imaginar, e apenas te cobiçam o que vai a revelar. Esse teu jeito engraçado que tu pões no teu andar é tão belo endiabrado que os faz enfeitiçar. Tem cautela com os rapazes que o querem estragar. Olha que eles são capazes de tudo para o apanhar. Menina, do vestido vermelho, provocas novos e velhos quando vais passear. Cachota, a vida não é um jogo, andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Tem cautela com os rapazes que o querem estragar. Olha que eles são capazes de tudo para o apanhar. Menina, do vestido vermelho, provocas novos e velhos quando vais passear. Cachota, a vida não é um jogo, andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Andas a brincar com o fogo, um dia vais-te queimar. Também a música de baile é marcar a presença nesta emissão do Portugal de Les a Les desta quarta-feira, 2 de fevereiro, ano de 2011. As valsas de Marante, o tema Garçom e ainda Banda Lusa com o seu vocalista Paulo Ribeiro, Menina do Vestido Vermelho. Bom, certamente estarão lembrados daqueles, bom, daquele giradiscos, aquele velhinho giradiscos que certamente ainda terá lá por casa, aqueles que tocavam discos de 78 rotações, 33 e 43. Ainda há quem tenha por aí dessas coisas. Depois, eis que a tecnologia melhorou, surgiram os leitores de CD e agora, muito mais recentemente, os computadores. Já quase ninguém usa o velho giradiscos. Mas ainda assim, aqui está uma musiquinha para recordar. Gira o giradiscos, a voz de Cândida Branca Flor. Fala, nem tentas ouvir. E na vizinha, Zanin.

sempre fugirem. Nuvens, por favor, cobram minha dor, já que eu vou morrer, se não mais até. A voz de Cândida Branca Flor com Gira, o Gira Discos, ainda os Gemini, Pensando em Ti, e Eduardo Nascimento, o tema Oiçam. Foram os três temas que passaram por cá nestes últimos minutos, nesta sua emissão do Portugal de Les a Les, aqui na sua Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.com. Info. É só clicar, entrar na nossa página, ver os conteúdos e escolher o programa da sua preferência para ouvir e, quem sabe, até guardar. Vamos ficar já de seguida com uma excelente voz. E que saudades eu tenho. Chama-se Carlos Paião. O tema, Adeus Cegonha. Ah.

Já pensei não sair, mas onde é que eu hei de ir com este calor? O que é que eu hei de fazer para não ter que te ver com o teu novo amor? Ver-te-ei com certeza, mas eu peço à tristeza um pouco de controle. E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre à mão os meus óculos de sol. Do Portugal de Les, recordamos a voz de Carlos Peão com o tema Olá Cegonha, e não Adeus Cegonha, como por lapso disse há instantes. Ainda estivemos com a voz de Fernando Correia Marques, Coração Traidor, e também Natércia Barreto, que em pleno inverno nos trouxe os teus óculos de sol. Ainda assim, de quando em vez, dá um jeitinho. Vamos caminhando já para o final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Ah, pois é. Chegamos ao final, porque o que é bom também se acaba. É o final da emissão 1 do Portugal de Les a Les para este dia de quarta-feira, 2 de fevereiro, ano de 2011. A seleção musical, a apresentação e a realização destas emissões do Portugal de Les a Les, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Foi um prazer muito, muito, muito grande em estar convosco mais uma vez. Estarei convosco de novo na próxima sexta-feira para mais uma emissão do Voo Noturno. Até lá, desejo-lhe a continuação de uma ótima semana. O que quer que faça, faça-o bem feito, e já agora faça o favor de serem muito felizes. Últimos sons de hoje para Manuel Freire, Pedra Filosofal, e também a voz de Tony de Matos. Então, tchau, tchau, beijinhos, beijinhos, e se não for antes, até à próxima sexta-feira, ou então até à próxima quarta, para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. Boa noite! Sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde e ouro se agita, como estas aves que vivem